Salvador, boa noite, 1364, boa noite. Próximo marcador externo, o IGCA foi formado chuva. Reporte de álcool campo, baixa travada, vertical sem chuva, pista seca, vento variável, 39, 17. Reporte visual, baixa travada. Parado visual, baixa travada, 364. Visual, baixou para o 364, vento variável, 039, altíssimo 07, pistão 0, ponto de trilhão. Enche o Salvador, boa noite, azul 527, vai passar o Índia Serra estabilizado. 5127, se a gente pode usar algum campo, caso pegue chuva, próximo no Índia Serra. Na vertical sem chuva, pista seca, variável, 039 ao vento, altíssimo 17. Aguarde a autorização do pouso. Ok, seguinte, Salvador, com 17, azul 527. 1364, fala 56, direita via Foxtrot, chama só 121 nesse manobre. Checado o trem de pouso, vento variável 39, 17, pouso autorizado. Baixado, checado, pouso autorizado, pista no 0 azul. 5-1-17. Minha 224, boa noite. Autorizado, alinhar e manter a pista no zero. Chamo o senhor agora aos 59 minutos, chamo o senhor no 2 decimal 9, boa noite. 2-9-2, né? 224, ao completar a emenda para autorizar, aumento variável 3-9-17 motivo. Minha 224, 402, controle 1, 2, 0, 8, 8, 9. 354, boa noite, prezado Leandro Decor. Estamos 0, vento variável 39, altitude 107. Boa noite, Leandro Decor, 10, 107, boa noite, 354. Vamos ver com o eixo TAM 3398 e estabilizando o visual, fechado para nós. Boa noite, TAM 3398, tráfego avistado, vento variável 49, altitude 107, pouso autorizado. 1017, pouso autorizado, TAM 3398. 1354, no quadro 07, controle 208, no VESC. 208, boa, Roma 354. Direita, lidere a pista via Fox Trust, chama o seu nome nesse momento. Direita, Fox Trust, chama o nome. 3, 3, 9. Hotel Lodeo, muito boa noite, voo 1972, estabilizado, sinal 1-0. 1972, boa noite, tráfego avistado, checa o trem, vento variado, 49, altímetro 0, 17, pouso autorizado, pistão 0. 7, autorizado, pouso, pistão 0, pro voo 972, trem baixado, aprovado. Boa noite, voo 18, pressão 098. Tem condição de decolagem imediata se a pista estiver livre? Firma. Ele aí mantém preparo para decolagem imediata, voo 098. Ele mantém, preparo para decolagem imediata, voo 098. Voo 972, só mais um T, espera a pista direita da Fox Trot, chama só o meu mesmo nome. Direita Fox Trot, 29972, boa. 96258, traffic no site, continue o posto da Lenin Kings. 098, ele é em decolar, pista 0, vento variável com 29, altitude 17. Torre Salvador. Boa noite, pessoal. Meu Bravo estabilizado ILS em São José, passou Duna. Francisco, meu Whisker, forte, Índia Serra, baixar travado, pista 1-0. Bota lá. Planet 6258, underground 160, vai a Foxtrot, Calgrado, 1-1, decimal, né? Foxtrot, 1-1, Bravo East, Papa Gustavo, cheque 3 pontos, vento variável 2-9, ajuste de título 0-7, pista 1-0, pouso atualizado. Livre pouso, avistou, isso pra luz. Passar o meu risco, Bravo Risco, solo 2-0, ideia pista direita, via Fox Traction, solo 2-9, o destino é LSTAR, né? Índia Serra, baixar travada, pista 1-0, vento variável 2-9, altitude 1017. Passou Índia Serra, 2-2. Pista 1-0, pouso autorizado, vento 1-8-0 graus, com 3 nós, 1-3-0, 1-2-2-8, cheque o TM-17. Cheque, 17-3-4-2-2. 328, Sonos 24, direita, via Foxtrot 19, console.